O avião 06 prossiga. Decolou do parque de exposições, comprou a do litoral. Vai manter a vertical Itapuã para pouso em Salvador. O avião 06, mantenha 500 pés, já posso pro próximo. Ah, já está em Piatã. Ou em Itapuã, na vertical do farol. Pisou na pista, Guardião 06? Afirmativo. Guardião 06, para entrar no circuito, somos 118.6. 118.6. Mil pro 6720. Firme? Libera a rescisão de 4.000 pro 6720. 9.720, atenção 340. Liberando a CNE 340, 6720. Reaprovado o CAD 3294. Presente. Rotor 3603, pode prosseguir na descida. Reautorizado nível 050 inicialmente, então 3603. 050, 3603. 5 decolado aos 1-1. Controle 1-1-9, decimal 35. 1935, boa noite. 5013, um transponder, controle 11935. 1902, confirmando a rota Brasil 14, 14 até a posição Toquim, após operar Alfa 317. Até Toquim, após operar Alfa 317. 12545, alternado, e o 9648. 12545, ciente, boa noite. Boa. 3894, da presente Serra Vitor 363, autorizada RNAVE, reposta estabilizada. Aprovada 363, da presente reposta era estabilizada RNAVE, 3894. Controle Salvador, trip 5415. Prossiga trip 5415. Decolado de Salvador, como possível, por onde coral? Confirme transponder acionado, trip 5415. Transponder 0275. Solo controlado, Guardião 06. Guardião 06, solo ao Zona 3, frequência livre. Zona 40, saída gole. Saída gole, subindo 140, o 5415. Então 3603, inicia retorno para 1809. 180, 3603, informa desvio à direita para o 070. Por quantas milhas manterá para 070, então 3603? 5 milhas. Ciente, 070 por 5 milhas, reporte por término de desvio, descendo ao nível 040. Ciente, está autorizado 040, vai informar, reaprovando o CAD. Whisky November Papá, vou na proa de TAP, para interceptar a chegada Mari. O 3603 é a Procari. Patango, isso que não vem da Papá na escuta do controle Salvador? Na escuta, Papá, prossiga. Prossiga, Salvador, na escuta, isso que não vem da Papá. Papatango, isque November Papá, estação de decoração, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. A pista será 10 para o pouso, isque November Papá. Esquerda 090, isque November Papá. Então 3894 estabilizado? Afirmativo, 3894. Complete final, chame torre 118.6, então 3894. 118.6, boa. Boa noite, vamos ver, papá. A curva esquerda pro aberto, viu? Gente, mantenha a pro 090, aguarde vetor para interceptar a final da pista 90, o isque 90, papá. Gente, vai manter 090, papá. Então 3603, autorizado 2.500 pés, ajuste no 012, autorizado final RNAV e reforço estabilizado. Autorizado 2.500 pés, autorizado RNAV 28, vai informar estabilizado 3603. 1894. 9720, chame agora Recife 1264, alterna 1288, 9720. 264-1288, obrigado, contato. Sapatão Guisque 90 Papá, autorizado nível 050. Pode estar contada para o Guisque 90 Papá, senhor. Sim? Recebeu a nossa mensagem, senhor, contada. Desça nível 050, Guisque 90 Papá. Salvador, 3545. Prossiga, 35415. Cruzar o 085, se possível, Coral. Mantenha na proa de Gole, aguarde para a proa de Coral, 35415. Sete. Que a pista no momento em uso será a pista 10, como sua saída, vai ser colada pistão no zero, com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, o gol no 601. Gente, da EL, Blaze decolando da 10, no 601, está livre o táxi? Aguarde 3 minutos para o táxi, o gol no 601, tem mais outra aeronave que está efetuando pouso ainda na 28, aguarde para o táxi, o gol no 601. Aguarde. Solo Salvador, TAN 8002, pushback acionamento no OVE. Corre o TAN 3603, final é na pista 28. TAN 3663, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 07 nós, cheque trem de pouso, informa os últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis. Sente, os 90 metros estão impraticados, o trem de pouso baixado, travado, visual da pista. 3894, ciente, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, guarda da Juliette, 1894. Gol no 601, está autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa e próximo a Taxiway Charlie, fonte esfera da 10, vai chamar a torre em 18, decimal meia dúzia. Ajuste 10012, é um bom voo, boa noite. Gol no 601. Juliette Alfa, 1861, obrigado. Já foi um pista em uso e a 10, o gol no 601. Na fonte esfera da Charlie, vai chamar a torre. Positivo, dá 10. 002, confirma, copiou, está autorizado, puxa o back sonométrico e confirma se copiou a saída da 10. OTAN 8002. Gente, agora copiou, a saída da Gole decolou da 10. Gente, decola da 10, curva direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze. O TAN 8002 está autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Tá ok, da EL Blaze, gente, chamará para o pronto táxi. Atingiu 050, isso que não vai dar uma pá, controle. Gente, mantém nível 050, isso que não vem dar papá. Mantém 50, papá. Salvador, boa noite, bom 273. Corona 273, essa é a identificação, vem na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, texto inicialmente ao nível 050. Na proa de Bonf, chegada Bonf para os 50, o 273, tem intenção de mais próximo atentado ao RNAV da 10. Sente, controle, está sem RNAV, aguarda autorização, Corona 273. 273. Salvador, voo na 601. Voo na 601, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantém, pistão dele. Boa espera. 1-2. Lá é abandonar 50 para 2 mil pés, isso que não veio depassar, sente do ajuste. 764 na escuta do sol. Siga. 764, devido à mudança de ficha no momento, pistão no zero em uso. Vai corrigir a saída. A saída será decolando da pistão no zero, com curva à direita após a decolagem. E a saída permanece gole, transição ou fito. Ok, gole ou fito, decolando da pista 1 no zero, com curva à direita, gol na 764. Correto. Gol no 856, na escuta do solo Salvador. Positivo, ciente, pista 10, vai ser a... Boa noite 56, ciente, decolando a 1 no 0, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, com boa noite 56. Ciente, Puca, Aracaju, decolando a 1 no 0, boa noite 56. Sim. Tá 3894, confirme o gate 05. Positivo, só não aguardo alguém pra operar a posição. Ciente, agora em contato, só com a infraero. Solo Gol 856, tá na posição 9, tá pronto pro pushback acionamento. Foi informado a infraero da 3894, aguarde para o gate 05. Sim, obrigado. Solo, recebeu 1856 na gate 9. Afirmo, o Gol no 856 irá aguardar. Se for autorizado e ao pushback no gate 11, será o número 2 no setor. O Gol no 856 mantém a posição. Aguardando. Não autoriza o acionamento na posição em que você viu o feedback? Negativo. Confirmo? Negativo. Mantenha a escuta aguardando. 1856. Solo, pé 3897, sem informação Mike, autorização para Guarulhos. 3897, ciente, boa noite. Guarulhos, confirma o nível? 340. Ciente, 340, aguarde cópia, tá 3897. Saída será da El Transição Diné. E informa se recebeu a informação, Mike. Afirmativo, recebeu a Mike, pista no 0, tá 3897, aguarde autorização. Solo, tá 3603, na Delta, na sua escuta. Tá 3603, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Via Alfa, aguarda antes da Juliette, 3603. O Gol no 601, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1,80 graus, 1,0 nós, ajuste no 0, 1,2. Tiro decolagem 10 no 601. Boa noite, Gol no 940, centro da Mike. 940, aguarde cópia, só confirma o nível. Nível 360. Gente, número 3 para cópia, aguarde, Gol 940. 940. O 3603 antes da Juliette. Solo 3603. 03. Aguarda antes da Juliette, mantém a posição. Mantém. 03, a nossa posição de parada está ocupada? Será o 07, aguarde. Sente. Whisky November Papá, curva esquerda para 040. Esquerda 040, Papá. Salvador, 8002, autorização para ataque. Com autonomia de 4 horas e 20, alternando Guarulhos, 163 a bordo. Final, chame torre 118-6. 118-6, torre papá, boa noite. Ali, torre 118-6, dúzia. Ajuste 10-12, chama voo, boa noite. Pista livre do táxi via Juliette, Alfa e Charlie, até o ponto de espera da 10. Quando lá, 118-6, dúzia. 8002, obrigado, boa noite. Alô, boa noite. Mampono 925 da Gol. É, nós entramos em contato com a companhia e falaram que o nosso foi feito DLA para os 45. Se já tiver autorização para Brasília, copia. Afirmo, Gol 925, irá aguardar para a cópia, já tem a sua autorização agora. Positivo, no 925. 856 no gate 09, coordenando com a equipe do solo depois da passagem a retaguarda do Airbus da TAM, está livrando esse momento, está autorizado para o inspecionamento, chame táxi. 856 da Gol, autorizado 29, coordenando. 0 graus, 05 nós. A gente vai passar gerando fase pela direita da 197, papá. Esse visual com o Airbus da companhia que está taxiando próximo através do gate 08. Tá visual. Está 3603, de passagem ao Airbus da companhia, após o mesmo está autorizado a ingressar a Juliette para o gate 07. Após o Airbus da companhia, Juliette para o 07, 3603. 925, copia? Copia, 1925. 925 está autorizado para Brasília, o número voo 3620, via Upper Zulu 17. Decolou da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, transição UFITO, transponder 5041 e a frequência do controle 1919, decimal 35. 360 para Brasília, via Upper Zulu 17, decolada 10, Gole UFITO 5041 e 1935, controle, Gol 1925. Correto, Gol 925, chame pronto, puxa o maxionamento, ajuste 10012. Ele dois reporta, 1995. 940, pronto, cópia. Sobe travado, isso que nós vemos é papá. Papatango, isso que nós vemos é papá. Pouso autorizado, pista 17. O vento 170 graus, 0612 de nós. Ajuste 1012. Deixa atualizado o pouso, cabeceiro 17, papá. Sono 264, até na 1288, gol no 601. 264, 288, obrigado. 360, Peruíbe. Alfa, pista 10, turma direita da Eldiner, 5033, 1935, controle. Correto, bom 940, chame pronto no gate 01, com ajuste 10012. Cruzaremos pronto. Salve Salvador, boa noite, é 06708, centro da informação Mike, só autorização de tráfego. Lá, pista 10, vento 190 graus, 06 12 de nós, ajuste 10012. Livre a decolagem da 10, puta 8002. Viva a saída decolando da 10. O Caracaju é 10, né? Caso 2500 pés, ajuste 10012, autorizado a RNAV, é posto estabilizado. 2502, Samara estabilizado na RNAV, voo 1273. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5025 e a frequência do controle 119.35. Tá, 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, é previsto 50. Decola 10, curva à direita da EL de NER, saída 5025, transponder 119.35, transponder. O controle. Correto, está 3897, ajuste 10012, chame pronto, puxa o reacionamento no gate 02. Está no 02, quando pronto, está 3897. Gente, continue o táxi livre à direita, ao livrar o pistão no 7, frequência livre. Para o táxi do voo 856, está com 3 horas e 20, autonomia alterna Salvador, a voz está 120. Boa noite 56, só não foi entendido o POB, repita por gentileza. 120, boa noite 56. 7, boa noite 56, táxi via Juliette, Alfa e próxima ponte espera da 10 na Charlie. Vai chamar a torre em 18, decimal meia dúzia. Ajuste 10, 12. Então, boa noite. Juliette e Alfa, próximo a Charlie, chama a torre em 18, meia, gol 1856, obrigado, um bom dia. Decolado aos 33, chame o controle Salvador em 119.35. Gente, controle Salvador, chamada até 862, boa noite. Controle Salvador, boa noite, até 8002, passando 1500. 8002, contato roda na decolagem, sumo nível 360, saída da EL, transição Blast. Gente, 360, ascensão na saída da EL, Blast, 8002. Obrigado. Pois é, sinal RNAV 10, visual, com 1273. Ono 273, complete final RNAV, chame torre 1186. Ono 1186, 273. Oi Salvador, boa noite, gol 1273, sinal RNAV 10. Ono 273, continue na aproximação, informo os primeiros 90 metros da pista 10, impraticáveis. Cheque o trem de pouso, pouso autorizado na pista 10, vento 170 graus, 079. Livre pouso na 10, gente do Natan, baixou e travou, gol 1273. Comandante está autorizado para Recife. O número voo 330 via Upper Whisky 58. Decola da pista 110 com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5035 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Recife, nível 330, decola 10, curva esquerda, saída Puca Aracaju, passa na 5035 e vai chamar 1935, GS67708. Confirmando aerovia, Upper 58, web 6708, cotejamento correto, ajuste 1-0-1-2, chame pronto, pushback, acionamento no 4. Sente, Upper 58, vai chamar para pushback, acionamento modo pronto, 7-0-8. Confia, está recebendo melhor? Agora sim, clareza 5-5. Ok, obrigado. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter não no zero, com 856. No solo ao 37, libere primeira direita, chama o solo em 121 decimal 9. 19, 273. Portar ataque, 23, 8, 7. Salve Salvador, 1273, livrou o Burante. Boa noite, 273, táxi de Alfa Juliette, 606, meia dúzia. Alfa Juliette com meia dúzia, 273. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-6, 12 de nós. Decolagem da 1-0, com 8-5-6. Salvador, 6708, pronto para pushback, acionamento gate 4. Mantenha a posição aguardando, web 6708, será o número 2 no setor. Mantenha a posição aguardando, 56, decolado aos 4-0, controle Salvador 119.35. 1935 com 856, obrigado.